casa huyó Temas. Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 e Paulo Freire, AM820. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A doença de Parkinson é conhecida por tremores nas mãos e é uma crença de que afeta geralmente pessoas idosas. Mas qual o fator que causa essa doença? Realmente há uma restrição por idade? Como é feito o diagnóstico? No Saúde é o Tema de hoje, vamos esclarecer várias dúvidas e mitos sobre a doença de Parkinson. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube. Envie a sua pergunta, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre Parkinson, vamos conversar com o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Olá, Breno, seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde é o Tema. Olá, Will, Gabriel, Daniele, para mim é um prazer estar presente no Saúde é o Tema, trazendo essa discussão da neurologia descomplicada, né, com foco na doença de Parkinson, e espero que tenhamos um bate-papo muito proveitoso. Muito obrigado por aceitar fazer a parceria conosco, Breno. E também convidamos para a conversa a terapeuta ocupacional, doutora em neurociências e professora de terapia ocupacional da UFPE, Daniele Carneiro. Olá, Daniele, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Olá, Will, Gabriel, a Breno, a todos presentes. Quero agradecer o convite e espero contribuir e trocar algumas informações com todos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Daniele. E também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Gabriel Farina, que vai fazer as perguntas junto comigo hoje. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Uma honra aqui estar na presença desses profissionais tão qualificados hoje. Muito obrigado, Gabriel. Então, para darmos início, Daniele, eu queria começar com você respondendo o que é a doença de Parkinson e quais são as características dessa doença. Então, a doença de Parkinson, né, é uma doença neurodegenerativa, crônica, e é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, né, no mundo. E as características principais são tremor em repouso, você falou, né, em relação às mãos, mas não necessariamente fica presente nas mãos. Se torna um segmento do corpo mais visível por conta da posição, mas é tremor em repouso, a instabilidade em relação ao movimento, à instabilidade do corpo, principalmente ao andar, a lentidão dos movimentos, que é o termo mais específico usado, é a bradicinesia, e a rigidez muscular, que não é uma rigidez na articulação, não é uma rigidez dentro, né, que é uma rigidez característica da neurologia. Algumas pessoas acabam confundindo a questão articular, mas a rigidez articular, ela é característica de doenças geralmente reumatológicas e ortopédicas. A rigidez característica da doença de Parkinson, ela é muscular. Então, esses são os pontos principais. Não sei, Breno, se tem mais alguma coisa para complementar. Gostaria de acrescentar, Breno. A doença de Parkinson, como o Daniele bem falou, né, é uma situação frequente, tá, realmente entre as condições neurológicas mais comuns no mundo, principalmente pelo envelhecimento da população, né? Então, isso já aconteceu há mais tempo nos países de alta renda, mas nos países de baixa e de média renda, como o Brasil, a gente tá observando esse fenômeno populacional do envelhecimento, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E esse é o grande fator de risco, né, que existe para a doença de Parkinson e para outras doenças degenerativas, né? Que são essas doenças que cursam com a perda de neurônios e que isso vai levar à perda de uma função. Então, podemos falar um pouco melhor depois. No Parkinson existe também essa perda neuronal, que geralmente vem de forma silenciosa por muitos anos, até que em um dado momento isso esgota a reserva, a poupança do cérebro, e aí surgem tanto os sintomas não motores quanto os sintomas motores da doença, que o Daniele falou muito bem. Posso complementar em relação aos sintomas que eu escuto muito assim na clínica? É que é muito colocada a questão do tremor. Ah, a pessoa tem Parkinson porque está tremendo. Então, é extremamente importante identificar que tipo de tremor é esse. Procurar um neurologista para fazer uma investigação e sanar dúvidas. Porque, como foi falado, né, são outras características que vão definir o diagnóstico da doença de Parkinson. Não necessariamente o tremor. Como o tremor em repouso é algo que é visível, muito mais visível, chama atenção. Então, é bom tirar, né, essa colocação de que treme tem Parkinson. Não necessariamente. Então, tem tremores, como tremor essencial, que tem uma característica visual, mas que não é doença de Parkinson. E, às vezes, existem sintomas que são mais silenciosos, que não são tão vistos, como a lentidão dos movimentos. Eu acompanhei recentemente uma pessoa relativamente jovem, que o primeiro sintoma, ele trabalha como policial, ele notou dificuldade na hora de usar a arma, uma lentidão, que foi o primeiro sintoma. Então, é extremamente importante, independente de idade, é a consulta com o médico especializado, que no caso é o neurologista. Doutor Breno, a Daniele muito bem falou dos sintomas. Você poderia esclarecer melhor qual é a diferença do tremor essencial para o tremor do Parkinson? Perfeito, Daniele. Como você falou, o tremor é o sintoma que o público geral, né, o público leigo, mais associa à doença de Parkinson. A gente todos já passamos pela situação de alguém mais velho da nossa família, seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que está ali com um tremor. Isso logo acende esse receio, né? Poxa, será que isso aqui é um Parkinson? Então, é importante dizer que o tremor, ele é um sintoma e ele é um sinal, né, nas ciências da saúde, e que não apenas a doença de Parkinson causa tremor, mas diversas condições médicas. Para vocês terem ideia, o tremor é o distúrbio do movimento mais frequente em medicina e, sobretudo, no paciente de maior idade, os mais idosos, vai ser frequente esse tremor. E tem 1000 situações que causam tremor. Um exemplo comum é quando a gente vai fazer um discurso ou está com uma certa ansiedade frente a alguma situação e a gente observa nossas mãos ou nossa voz, a gente pode ter um leve tremor. Esse é o chamado tremor fisiológico exacerbado. Todos nós temos um mínimo tremor que vai se acentuar em situações de maior ansiedade, de maior estresse, de maior tônus adrenérgico, como dizemos. Já outras situações comuns, por exemplo, pessoas que tomam alguns remédios porque têm uma condição médica. Então, remédios que causam tremor ou um hipertireoidismo poderiam causar tremor também. Ele entra nesse grupo aí dos tremores exacerbados. Já a doença que mais causa tremor se chama tremor essencial. E ela recebe esse nome porque o problema é o tremor e não uma situação no cérebro, uma lesão no cérebro, uma agressão que esteja necessariamente causando esse tremor. O tremor essencial, ele, como eu falei, é a causa número 1. Ele tem tanto nos pacientes mais jovens quanto nos pacientes mais idosos. O tremor essencial é mais comum em famílias que têm esse quadro tremulante. Ele costuma acometer as mãos. E ele é um tremor que vai aparecer na postura, ou seja, quando elevo os braços ou quando vou usar minhas mãos. Seja para segurar uma caneta, seja para usar uma xícara, para usar um garfo, uma faca. Então, ele é um tremor de ação. E aqui eu preciso fazer o contraponto. O Parkinson, o mais típico, é que seja um tremor de repouso. Como é isso? É aquele tremor que surge quando esse idoso está conversando, quando está distraído, quando está assistindo TV, e a família olha para as mãos dele e percebe esse tremor que, como eu falei, está acontecendo no repouso. Ele é um tremor do tipo pronossupinação. Então, se vocês me olharem no vídeo, vocês vão ver que é um aspecto de ida e volta nesse sentido aqui, pronossupinação, e que pode contaminar os dedos. E aí, os livros descrevem esse aspecto em contar moedas ou em enrolar pílulas, tá? Que é esse tremor que parece que o paciente está contando dinheiro ali nos dedos dele. O tremor do Parkinson, ele costuma ser assimétrico, ou seja, ele é pior numa mão do que na outra, desde o início da doença e ao longo da progressão da doença. Então, como o Daniele bem falou, a avaliação especializada é muito importante para examinar o paciente, para ouvir a história, para perguntar como, quando, de que forma se comporta esse tremor, e através de testes, que são testes realizados no exame clínico, ou seja, no exame físico, a gente consegue classificar o tremor. Em algumas situações, estaremos, então, diante de um tremor que lembra o tremor da doença de Parkinson, que merece aprofundar essa investigação, e a gente vai, então, fazer um passo a passo aí, através de uma avaliação, de alguns exames, de algumas medicações, né, para revisar e partir, então, para o diagnóstico de uma doença de Parkinson. Mas aqui eu quis tocar no quesito tremor, né? Tem outros sintomas, o tremor realmente é o mais lembrado, embora não seja o mais frequente. O mais frequente é a lentidão de movimentos, a bradicinesia, como foi bem lembrado aqui. Falando justamente nessa lentidão, os sintomas do Parkinson são muito comuns com processos do envelhecimento natural das pessoas. Daniele, como é que a gente pode distinguir, a gente pode prestar atenção nos parentes, como é que tem essa diferença de, tipo, uma indicância de que é um Parkinson e não que é um processo do envelhecimento natural? Vou direcionar para a minha área, né, que são as ocupações. Então, a gente observa muito a questão do desempenho nas atividades do dia a dia. Então, se as pessoas dentro do seio familiar for perceber, tem aquela pessoa que cozinha mais rápido ou cozinha mais devagar. Aí aquela pessoa que cozinha mais devagar está mais lentificada do que já era, né? Uma pessoa que era mais ágil se torna mais lenta. E assim, tem que verificar, não é numa dada situação, porque existem outras situações externas que modificam o nosso comportamento no desempenho. Então, não dormir direito, não se alimentar bem, estar preocupado. Existem N fatores. Então, a forma da pessoa executar as suas atividades é um indicador, né, de perceber algo que está diferente, que não necessariamente vai ser uma lentidão do Parkinson. É por isso que é importante, e algo que eu oriento muito para as pessoas que acompanham, é fazer registro. Hoje em dia, na maioria tem um WhatsApp, né, tem celular. Faz uma lista de observações da rotina, porque isso ajuda muito para o médico que está acompanhando, que são exemplos diários. Outra coisa também que eu escuto é assim: poxa, Parkinson não tem exame, por que o meu médico pediu alguns exames? Geralmente é para descartar, né, outros agravos que podem levar a algum sintoma semelhante. Então, essa troca, esse diálogo entre a equipe de saúde é extremamente importante para ir tirando alguns mitos e também algumas angústias que são desnecessárias, e algumas preocupações podem levar até um sintoma que não é do Parkinson, que é um tremor por nervosismo, né? Então, ficar muito atento, por isso que é importante, ainda mais nessa circunstância de as pessoas dentro do ambiente familiar estar muito voltadas para a tela, se olharem, se perceberem, se observarem, para que esse cuidado, quanto mais cedo começar, melhor é esse acompanhamento. E melhor para todo mundo, melhor para a pessoa que vai ter, que está com a condição, e melhor para as pessoas que convivem nesse cuidado. Doutor Breno, a gente ouviu aqui que o Parkinson é uma doença neurodegenerativa. A gente pode associar isso com o processo de envelhecimento? E como que se dá esse processo dessa perda neuronal com a patologia do Parkinson? Então, as doenças degenerativas, né, na área de neuro, elas são fruto do envelhecimento anormal do sistema nervoso. Sistema nervoso que compõe o cérebro, né, a medula espinhal, os nervos. Então, isso deve ser diferenciado do envelhecimento saudável, do envelhecimento esperado. É claro que o envelhecimento do corpo humano, ele pressupõe, sim, algum declínio da função dos órgãos e sistemas. Mas, geralmente, esse declínio é de grau muito leve e, em neuro, ele não deve ser suficiente para interferir na autonomia da pessoa para as atividades de vida diária, né? No caso do Parkinson, isso afeta, de forma precoce, as funções motoras, né? Os movimentos. Então, o envelhecimento natural, o idoso pode ter uma mínima redução de velocidade, o idoso pode ter uma marcha com um pouco mais de cautela, mas se surge um tremor, se surge essa bradicinesia, que é essa lentidão, se surge uma rigidez muscular, Então, a gente está diante de sintomas que não devem ser relacionados a um envelhecimento saudável do cérebro. Então, a suspeita é da doença de Parkinson. Isso vai ser aprofundado numa avaliação profissional. No Parkinson, o que está acontecendo? Está havendo a perda de neurônios de uma área muito especial do cérebro, chamada de substância negra. Ela está no mesencéfalo, né, uma das regiões ali que compõe o tronco cerebral, uma área profunda do cérebro. E lá no mesencéfalo, existe a substância negra. Ela é assim chamada porque ela contém neurônios produtores de um neurotransmissor essencial chamado dopamina. E esses neurônios são ricos num pigmento chamado melanina, que é o mesmo que dá a pigmentação da pele, dos cabelos. E daí ela ser uma coloração mais escurecida no microscópio, né, quando foi se examinar isso. Então, no Parkinson está havendo a perda de neurônios dessa região. Isso geralmente vem de forma insidiosa e lentamente progressiva ao longo de 5, 10, até mais tempo, mais anos. Então, o paciente começa a perceber dificuldades motoras. O que é que sabemos hoje? É que essa perda não é apenas restrita à substância negra, ela acontece em outras áreas, como o nervo olfatório, que é o nervo do olfato. Então, o Parkinson, lá muitos anos antes, esse paciente já pode experimentar redução do olfato de forma lenta e progressiva. Essa perda de neurônios acontece também em áreas que regulam funções autonômicas, como o trânsito intestinal. Então, esse paciente pode ter, de forma silenciosa, nos primeiros anos, a constipação intestinal, alterações do sono, síndromes dolorosas, maior ansiedade, maior depressão. E hoje existe um grande interesse nesses sintomas, que são sintomas não motores do Parkinson. Só que como eles são leves e passam despercebidos, o paciente pode não buscar ajuda nos primeiros anos, até que começa a perda de neurônio nas circuitarias motoras, a perda de dopamina nas circuitarias motoras. E isso leva, então, ao tremor, à lentidão, à rigidez muscular, dificuldades da postura e da marcha, né? Que é quando se busca ajuda. Então, reforçando, aqui estamos tendo a perda de neurônio de natureza patológica, anormal. E isso se dá devido ao depósito de proteínas anormais no citoplasma, no corpo celular desse neurônio. Mais especificamente, a alfa-sinucleína. É uma proteína que existe de forma natural no cérebro, mas no paciente com Parkinson, ela está de forma anormal, em excesso, levando à inflamação, à apoptose e à perda neuronal nessas regiões que eu falei. Isso pode ter motivos diversos. O mais comum é que seja idiopático, ou seja, desconhecido. Quanto mais idoso, maior a chance disso acontecer. Mas sabemos hoje que algumas exposições ao longo da vida, algumas toxinas, né? Pessoas que trabalharam aí com exposições a agrotóxicos, por exemplo, podem ter um risco aumentado. E, na minoria dos casos, é importante que isso seja dito, pode ser um componente genético, ou seja, uma família que tem alguma mutação que predispõe à perda desses neurônios por metabolismo anormal da alfa-sinucleína. Então, tem vários motivos, mas todos têm em comum isso, a perda de neurônios em áreas específicas do cérebro que regulam a transmissão dopaminérgica. Professora Daniele, Breno estava falando agora de algumas situações que podem indicar ou até contribuir para a pessoa desenvolver Parkinson em algum momento da vida, e ele falou de toxinas relacionadas principalmente ao uso do agrotóxico. Mas alguns hábitos prejudiciais à saúde durante a vida, como fumar e beber, podem também prejudicar e contribuir para esse desenvolvimento do Parkinson? Então, Will, os estudos não têm ainda evidência científica direcionada para... A gente sabe-se, né, na literatura científica que os maus hábitos, eles são predisponentes para vários tipos de agravos de doença. Então, sedentarismo, também obesidade, uso muito prolongado de algumas medicações. A literatura traz vários indicadores, mas nada é conclusivo. O ideal que se faça para qualquer perspectiva de vida é se retirando maus hábitos e se incluir hábitos saudáveis, né? Então, uma alimentação adequada, um ciclo de sono e descanso coerente, né? Dependendo do ciclo de vida, eu vejo muito o ciclo, trabalho muito com o ciclo do adulto, sem hábitos saudáveis de lazer, de descanso, de pausa. Então, vários fatores, eles podem levar também a estresse oxidativo, que não é não é benéfico para os nossos neurônios. É um conjunto de fatores. Breno, a gente está falando aqui de alguns fatores que influenciam, né, na doença de Parkinson. Bater a cabeça, ter alguma queda, um acidente, pode influenciar de alguma forma para o desenvolvimento do Parkinson? Ou ainda um paciente que faz uso de alguma medicação para uma patologia crônica também pode influenciar nesse desenvolvimento? Essas situações, Gabriel, elas aumentam o risco de o paciente desenvolver um parkinsonismo. Parkinsonismo é um nome genérico, como a gente vai chamar essa situação aí da lentidão, da bradicinesia, né, rigidez, tremor do repouso, etc. E o parkinsonismo tem várias causas para ele. Então, uma das causas de parkinsonismo é a doença de Parkinson. É a mais comum nas idosas. Essa forma idiopática que está acontecendo a perda de neurônios da substância negra. Mas, por exemplo, sabemos hoje que pessoas profissionais do esporte, né, como do boxe, por exemplo, que tiveram exposições a pancadas repetitivas na cabeça ao longo da vida. E hoje em dia sabemos que não só o boxe, esportes de alto impacto, como rugby, futebol americano, até o futebol nosso brasileiro aqui, né, que tem maior pancada na cabeça, vai cabecear, vai dividir as bolas. Profissionais de impacto corporal, como policiais, ou que tem a luta corporal. Enfim, chacoalhar e bater a cabeça ao longo da vida, principalmente de forma repetitiva, pode levar a uma série de repercussões neurológicas. Nós chamamos isso de encefalopatia traumática crônica. No passado já foi chamado de demência do pugilista, né? E tem aquele, o cara famoso, o Muhammad Ali, né, que foi um esportista do boxe famoso norte-americano, desenvolveu um grave parkinsonismo nos anos mais avançados da vida dele. E o que acontece ali não é exatamente a doença de Parkinson. É uma síndrome parkinsoniana, mas de outra natureza. Ou seja, não é a natureza degenerativa apenas, mas sim uma natureza traumática. Então, pancadas de repetição podem predispor a um parkinsonismo. Outra situação seria o uso de algumas medicações. E nós, neurologistas, temos todo o cuidado, ao conhecer esse paciente, de revisar os fármacos que essa pessoa usa por outras condições médicas. Então, por exemplo, alguns calmantes, remédios usados, às vezes, em pessoas que têm condições de saúde mental, que precisam de calmantes, mais especificamente os neurolépticos ou antipsicóticos, podem causar no paciente idoso sintomas parkinsonianos, porque eles promovem um bloqueio da dopamina no cérebro, mesmo na ausência de neurodegeneração. Então, quando isso acontece, a gente revisa esse remédio, discute se é necessário a manutenção dele ou se pode ser trocado por uma opção mais limpa, digamos assim. Outro remédio muito usado na vida real aí, né, nos consultórios, são remédios para tontura e vertigem. Então, alguns antivertiginosos, como a flunarizina e a sinarizina, que modulam a transmissão do cálcio, no idoso podem causar uma síndrome parkinsoniana. Então, eu trago aqui apenas dois exemplos, essa é uma lista extensa, para lembrar que tem outras causas, não para a doença de Parkinson, mas sim para esses sintomas parkinsonianos. Quando isso acontece, é uma grande responsabilidade, não podemos deixar passar. Então, a gente tem que revisar, retirar ou substituir esses remédios. Claro que isso é feito de forma ponderada, né, considerando riscos e benefícios de tratamento e discutindo com a equipe, com o paciente e com sua família, em busca de melhores opções. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie a sua dúvida para nossos especialistas responderem. Hoje o Saúde ao Tema fala sobre Parkinson. Recebemos o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, e a terapeuta ocupacional, doutora em neurociências e professora de terapia ocupacional da UFPE, Daniele Carneiro. Também contamos com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Gabriel Farina, que faz as perguntas hoje comigo. Breno, você estava falando sobre sintomas parkinsonianos e como é que isso pode se desenvolver para um Parkinson na prática? No caso, você estava falando de ficar atento a esses sintomas. Isso também é possível reverter quando está nesse quadro parkinsoniano, mas que ainda não é um Parkinson? Na realidade, o quadro parkinsoniano é um termo genérico. É apenas um conjunto de sinais e sintomas. O desafio é buscar a natureza desse quadro parkinsoniano. Então, em alguns pacientes, serão motivos outros, como a medicação, uma toxina, as pancadas na cabeça, como falamos mais cedo. Mas numa parcela significativa de pacientes, sobretudo nos mais idosos, esse quadro parkinsoniano, ele já é decorrente da doença de Parkinson, que está se instalando e se desenvolvendo. Então, o fato de descobrir um parkinsonismo, um quadro parkinsoniano, ele deve levar à avaliação quanto à natureza disso. Em parte dos pacientes, será realmente a doença de Parkinson, e isso vai merecer, então, um diagnóstico, né? O tratamento multiprofissional, que é um pouquinho do que podemos falar mais adiante, né? Breno, e como é o tratamento do Parkinson? Eu queria, Gabriel, aproveitar a sua pergunta para abrir para a professora Daniela e nos falar um pouquinho da perspectiva dela, né? Porque o tratamento do Parkinson, o primeiro passo é ter um diagnóstico preciso, né? Então, esse diagnóstico, ele não é baseado em achismo e não tem um exame que exatamente confirme se a pessoa tem um Parkinson ou não. Através da entrevista, da avaliação médica, de testes realizados em consulta, o tipo de tremor, o tipo de rigidez, o tipo de bradicinesia, e se esse paciente responde ou não à prolopa, que é a reposição da dopamina, a gente vai classificar se são Parkinson possível ou Parkinson provável. Definitivo, não temos o teste que faça esse diagnóstico, porque isso depende da presença dessas proteínas. Isso só pode ser atestado, como estamos hoje na pesquisa, no microscópio. Ou seja, depois que essa pessoa vai ao óbito, né, às vezes por outro motivo, aí você vai lá no microscópio e vê. Então, fazendo esse diagnóstico de um Parkinson possível, de um Parkinson provável, a gente consegue iniciar uma série de medidas que vai ser, então, o tratamento desse paciente e de sua família, né, que vem junto, e vão ter medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. Como essa é uma doença que... Antes de tu falar sobre tratamento, no caso, eu queria fazer só uma perguntinha sobre o que tu estava falando agora. Em relação a esses exames, quais vão ser esses exames? E mesmo que eles não apontem um diagnóstico assim preciso, por que é necessário fazer eles? Perfeito. Esses exames, não é nada complicado, tá, gente? Na maior parte das vezes, a gente vai precisar de um bom exame de sangue completo, com todas as taxas, né? O hemograma, a bioquímica, a função tireoidiana, algumas sorologias, se for necessário, para a gente basicamente descartar condições médicas gerais que pudessem estar se comportando como a síndrome parkinsoniana. O outro exame que podemos considerar, ele não é mandatório, mas a gente acaba fazendo, em boa parte dos pacientes, seria um exame de neuroimagem, uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância do crânio. Por quê? Ele não vai mostrar exatamente o Parkinson, mas ele pode mostrar outras agressões, outras lesões, outras situações no cérebro que possam causar ou estar contribuindo indiretamente para aquelas dificuldades do paciente. Por exemplo, uma sequela neurológica, uma área de gliose, uma cicatriz próxima à região ali dos núcleos da base. Por exemplo, um elevado grau de doença vascular, a microangiopatia, doença dos pequenos vasos, perdendo ali a conectividade, a reserva neuronal do paciente. Por exemplo, uma hidrocefalia, que é a dilatação dos ventrículos, né, que no idoso pode causar uma grave dificuldade de marcha e de movimentos também, parecendo, de alguma forma, o Parkinson. Então, esses exames são mais para a gente ver outros contribuintes, a gente chama isso de diagnóstico diferencial. E é claro que existe um interesse de pesquisa, então existem técnicas mais avançadas de ressonância, técnicas mais avançadas de neuroimagem da medicina nuclear, que nos permitem mais informações, né, como a situação da substância negra, no estudo do nigrossomo, que nós chamamos da ressonância, ou como o status de dopamina, através dos exames da medicina nuclear, o TRODAT ou o DATSCAN. Esses são exames avançados, que são mais fortes na pesquisa, ainda carecem de uma boa validação na prática clínica, e que nós podemos considerar em casos selecionados, mas, de forma geral, o diagnóstico ele vai vir a partir da entrevista, do exame muito bem feito, e de afastar essas situações que pudessem se comportar, né? E aí, fazendo o diagnóstico, a gente parte, então, para cuidar do paciente com as medidas farmacológicas e não farmacológicas. Vamos ouvir aí também a opinião de Daniele, né, se ela vê algo a mais nesse momento do diagnóstico e o que podemos fazer, né, Daniele, pelo paciente para melhorar a qualidade de vida. É verdade. É bem pertinente, e vou puxar a sua fala, Breno, colocando o seguinte: é extremamente importante a pessoa, quando for se consultar e tiver já o possível diagnóstico ou já o diagnóstico conclusivo, é identificar se aquele profissional, ele trabalha com, não diretamente, mas ele tem a perspectiva interdisciplinar. Porque, às vezes, alguns sintomas, eles vão repercutir em algumas funções. Então, algumas funções relacionadas à voz, à deglutição, e aí precisa já iniciar um acompanhamento fonoaudiológico. É, tem sintomas, como eu citei, o exemplo, né, da pessoa que foi fazer o uso do instrumento de trabalho específico, que foi uma arma, mas como não é muito comum, eu vou para a questão da escrita, né, que é uma queixa que eu escuto muito na clínica. Então, existem algumas orientações, algumas condutas que vão favorecer e até potencializar aquela função juntamente com o medicamento. Uma orientação básica que eu sempre dou é que, dependendo da atividade que a pessoa vai desenvolver no dia, eles percebem muito, eles falam muito assim: eu estou sentindo o efeito do remédio, eu estou ligado, né? Agora eu estou funcionando. Então, nessa hora do funcionamento, se engajar naquelas atividades que demandariam mais esforço. Então, tomar um banho, cuidar do cachorro. Só que eu estou dando exemplos, mas essas condutas específicas precisam ser orientadas por um profissional. No caso, prejuízos que envolvem o desempenho nas atividades do dia a dia, tem que procurar o terapeuta ocupacional. Limitações físicas específicas, neuromuscular, que envolve também a questão das quedas, vai indicar o fisioterapeuta. Nutricionista é extremamente importante por conta da ingestão proteica, né, junto com alguns medicamentos específicos para Parkinson. Então, odontologia. Então, eu estou dando só alguns exemplos, mas é importante para quem está escutando procurar as unidades de saúde, né, que são mais específicas, que trabalham com. Então, tem aqui na região, né, a gente tem a Associação de Parkinson de Pernambuco, que está funcionando atualmente no Parque de Exposição de Cordeiro. E aí lá eles orientam de várias perspectivas, inclusive nas questões jurídicas, né, para aquisição do medicamento pela Secretaria do Estado de Saúde. Aqui no Hospital das Clínicas, né, nós tínhamos o programa ProParkinson, que a gente precisou suspender temporariamente as atividades diante da aposentadoria do médico responsável. Mas a gente tem um material que ele está disponível, que é o manual de orientações para as pessoas com Parkinson. Então, os familiares ou até a própria pessoa podem fazer a leitura, tirar dúvida com o próprio médico. Então, o ponto-chave é identificar se aquela pessoa, o profissional de saúde que está com você, ele tem essa visão interdisciplinar para poder você ser trabalhado de forma inicial nas especialidades e que isso venha a contribuir para a sua evolução clínica. Então, eu não quero aqui pontuar serviços específicos, porque não tem como abrir demanda. A gente tem uma carência de serviço na rede SUS especializada para a população, porque os ciclos, né, acontecem. Então, médicos se aposentam, né, profissionais de saúde também falecem, né, são pessoas. E aí os serviços, eles precisam continuar, porque é uma população muito grande. Então, aqui no Hospital das Clínicas mesmo, ele é referência no estado. Tem em torno de 400 pacientes cadastrados, fora as outras unidades de saúde. Então, é extremamente importante fazer esse vínculo com as unidades especializadas. Eu reforço muito a Associação de Parques, porque como instituição existe uma força, né, até para trabalhar com desdobramentos, porque não só tem pessoas com Parkinson na região metropolitana do Recife. Estou falando da questão mais regional. Então, esse é o ponto mais importante que eu venho colocar, essa interação em equipe. Eu vou esquecer, posso esquecer alguns, mas assim, o psicólogo, esse manual de orientações, a gente tem algumas especialidades, não tem todas, porque na época não tinha nutricionista quando a gente foi reconfigurar essa quarta edição do manual. Então, é um material gratuito, verificar os documentos legais, né? Colocar no Google, pesquisar e simplesmente colocar lá na prática. Ah, eu vi um vídeo de uma pessoa que usou um tapete assim no banheiro. Tem tapetes que são completamente inadequados, que vão levar a maior risco de queda. Então, não é orientação de... Eu falo assim, das questões mais práticas, mas existe o risco também de medicamentos, que aí leva a outros agravos. Então, procurar escuta especializada de profissional de saúde. Isso é extremamente importante. Breno, a gente pode falar agora um pouquinho de como que funciona esse tratamento medicamentoso e como que esse tratamento poderia influenciar beneficamente ou negativamente na qualidade de vida desses pacientes, né, para que eles comecem a ter um tratamento nessa equipe multidisciplinar, como a Daniele bem falou. Eu só queria aproveitar também para pedir para a Breno acrescentar o que a Daniele comentou sobre, às vezes, o paciente chegar mais disposto ou menos disposto. Como é que esses medicamentos também afetam a vida da pessoa nesse sentido? Então, gente, a terapia farmacológica, né, que é onde o médico contribui mais de perto, vai ser a escolha de alguns fármacos que vão reduzir, minimizar os sintomas, trazendo maior qualidade de vida para o paciente. Aqui é preciso fazer uma observação importante. Mesmo hoje, em 2023, infelizmente, nós ainda não dispomos de tratamentos curativos para a doença de Parkinson e para muitas outras doenças degenerativas, que são essas doenças, como falamos mais cedo, que cursam com a perda dos neurônios, né? Então, por que é importante dizer isso? Porque a pesquisa é intensa nessa área. Então, existe um grande esforço de pesquisa, né? Não só dos neurologistas, mas de todos os neurocientistas que se dedicam à doença de Parkinson, pelo tamanho do problema, né? Uma doença muito comum. Então, nós da área gostamos de manter um otimismo e de achar, sim, que no futuro, aí nos próximos anos, possivelmente no médio prazo, teremos fármacos que consigam impedir a morte desses neurônios. Aí, sim, a gente estaria lidando com fármacos modificadores do curso da doença. Essa ainda não é a realidade, nem no Brasil, nem no mundo. Dito isso, nós dispomos, sim, de uma lista enorme de medicações que podem fazer a diferença da seguinte forma. Elas vão ajudar o paciente nessa caminhada difícil de conviver com a doença de Parkinson, aliviando os sintomas, melhorando a qualidade de vida. E, de forma geral, são medicações que vão atuar na transmissão dopaminérgica. Ora, se a doença causa uma perda de neurônios produtores de dopamina, faz todo sentido, e é assim que se desenvolveu, lá muitas décadas atrás, as primeiras reposições de dopamina, né, através de um fármaco chamado levodopa. Ele continua sendo, mesmo hoje, o principal remédio, o levodopa, né, as suas formulações, na reposição dessa dopamina, e isso causa, como Daniele e o Will falaram, uma mudança no estado motor do paciente, uma maior disposição. Então, a gente diz que o paciente está on, quando ele está medicado, ele tem mais movimento, ele tem mais velocidade, ele reduz o tremor, ou se ele estiver não medicado, ele está off. Off, traduzindo, seria desligado. Então, ele está em estado de rigidez, de bradicinesia, de lentidão. O remédio ideal, ele deixa o paciente em on na maior parte do tempo, portanto, com alívio dos sintomas motores. E, além dessa levodopa, tem uma série de fármacos que vão ajudar ali na fenda sináptica a manter essa dopamina por maior tempo, né, estimulando ali os neurônios e devolvendo a qualidade de vida, como os agonistas dopaminérgicos, como os inibidores da MAO, que é uma enzima que degrada essa dopamina na fenda, como os inibidores da CUNT, que é outra enzima lá da fenda. Então, é uma rica farmacologia e a gente brinca que às vezes parece um pouco de alquimia, ou seja, cada paciente vai ter sua combinação ideal, geralmente a gente vai usar 2 ou até 3 remédios em combinação, e uma pitadinha desse, um pouco do outro, e aí o paciente volta para a gente dizendo que teve uma boa resposta, e a cada encontro, seja 3, 4, 6 meses, a gente vai revisando essas doses para trazer uma qualidade de vida. Além disso, podemos usar remédios que vão atuar nos sintomas não motores da doença, que perdem a qualidade de vida, como as dores crônicas, os distúrbios do sono, né? Eles podem ter a insônia, o sono entrecortado, o sono agitado com os pesadelos vívidos, né, da doença, nós chamamos de uma parassonia do sono REM. E aí se escolhe, sim, alguns remédios, se houver necessidade, claro. Para os sintomas diurnos, como a depressão, a ansiedade, podemos também medicar se houver necessidade, sempre discutindo com a equipe multiprofissional, nesse aspecto em especial com o psicólogo do paciente, né? E a gente sabe que está acertando no remédio quando o paciente está tolerando bem o remédio, ou seja, mínimos efeitos adversos. Quando esse remédio está sendo discutido com o paciente, com sua família, eles precisam ser protagonistas nesse processo, ou seja, escolher em conjunto, né, aquele que funciona melhor para cada caso. E essa escolha é sempre dividida também com a equipe multiprofissional, com o TO do paciente, com o fisioterapeuta do paciente, com o fono, que está nos dando feedback aí sobre a deglutição, sobre a voz, né, sobre a vocalização, sobre a disartria. Então é muito rica essa troca. E os remédios são apenas um dos pilares do tratamento, que envolve a reabilitação neurológica multiprofissional, envolve a educação do paciente e da família para que eles saibam o que estão enfrentando e como enfrentar de forma mais leve, né? Se é que isso é possível, e eu defendo que sim, que seja possível conviver de forma mais leve com o Parkinson e promover a qualidade de vida, né? Então, sabemos hoje que esse paciente precisa adotar estilo de vida mais saudável, cuidar do sono, cuidar da alimentação. Atividade física é como se fosse a melhor forma que a gente tem de sustentar essa reserva de neurônios. Eu digo ao paciente que é sustentar a poupança cerebral dele. Então, mesmo que a doença esteja tirando ali os neurônios, se você faz atividade física, come bem, dorme bem, você tem uma chance de ter uma caminhada mais suave e até de ter mais tempo aí de qualidade, né? O que vai acontecer, infelizmente, é que depois de muitos anos de doença, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá, gente? Eu estou falando aqui de 8, 10, 12, 14 anos convivendo com Parkinson, começam a acontecer dificuldades mais importantes, maior dependência para as atividades básicas de vida diária, e nós lutamos muito para proteger o paciente da queda e dos engasgos. Esses são dois sintomas que, quando acontecem, podem causar agravos, ida numa emergência, necessidade de se internar, infelizmente, em casos muito avançados, até o óbito do paciente. Então, o esforço é também para proteger as complicações da doença. Claro que tem muita coisa para se falar de tratamento, mas eu quis trazer aqui o que eu considero mais importante. Daniele, falando sobre esses tratamentos, o ideal é que a pessoa comece quando a fazer? Porque para poder manter a qualidade de vida e até mesmo tentar retardar o aparecimento de outros sintomas e até mesmo o desenvolvimento da doença para essas complicações que o Breno estava apontando agora. Vou pegar o gancho que o Breno falou, que esses casos, né, situações de queda e engasgo são extremamente importantes porque envolve risco da vida, né? Então, é imprescindível fazer pelo menos uma avaliação inicial fonoaudiológica, porque o engasgo, principalmente em relação a líquido, porque as pessoas acham que o engasgo com alimentos secos são os mais graves, mas o que a gente tem mais dificuldade de sustentar são os líquidos, então água, né? A própria saliva, a saliva é um pouquinho mais espessa, depende muito de cada um. Então, fazer uma avaliação fonoaudiológica, né, para ver como é que está essa deglutição, é importante para proteger. E aí, em relação aos outros tratamentos e quando iniciar, o importante é que eu sempre falo na perspectiva de reabilitação e habilitação, a pessoa tem que querer, primeiro ponto. Então, esse acolhimento, né, não só do profissional, mas das pessoas que convivem com essa pessoa, é extremamente importante. Porque se a pessoa não quiser, aquela informação que vai chegar não vai entrar. E eu atuo há mais de 15 anos com Parkinson e vejo muito esse diferencial daquelas pessoas que se envolvem porque elas querem, elas têm iniciativa, e também tem o apoio das pessoas que convivem. Eu não vou falar de família especificamente, porque nem todas as pessoas convivem com algum membro familiar. Às vezes é um vizinho, um amigo. Então, ter esse suporte é extremamente importante. Então, primeiro ponto, a pessoa tem que querer, né? Ele querendo, então aí vai sendo direcionado para alguns pontos que vão favorecer esse desempenho. Então, é notório, assim, na clínica, é notório que aquelas pessoas que mais desejam melhorar, elas têm uma perspectiva de vida melhor. E isso, se a gente for pensar, isso é para todos os aspectos, né, de adoecimentos. Um exemplo que eu vou até voltar para a questão da escrita. Ah, a pessoa não está com tanta dificuldade ainda para escrever. Mas se tiver uma orientação específica de uma melhor caneta, né, um melhor papel, porque também as pistas visuais são importantes, né, a gente chama de pista visual, que é um termo mais técnico. Mas são papéis com algumas linhas, às vezes só linhas horizontais, mas verticais também ajudam nessa escrita. Então, o tipo de papel, o tipo de caneta vai favorecer aquele desempenho. Então, a pessoa, além de se sentir e conseguir fazer, vai facilitar. Então, existem facilitadores da nossa rotina que auxiliam o nosso desempenho. Então, se eu consigo fazer aquela mesma forma mais fácil, eu vou gastar menos energia corporal, eu vou me estressar menos e eu vou ter essa sensação de conseguir fazer, conseguir executar. Outra coisa que é importante é que as pessoas que convivem junto sejam orientadas e fiquem atentas a permitir que essa pessoa faça com segurança. Porque às vezes a família, os cuidadores entram nesse mecanismo de querer ajudar tanto para poder a pessoa não achar que vai prejudicar e acaba isolando muito, né? A pessoa fica com essa sensação de eu não posso, eu não consigo porque tem alguém fazendo por mim. Então, por isso que é importante todo esse acompanhamento interdisciplinar, uma orientação psicológica, grupos terapêuticos. Como o Breno pontuou, né, a questão da alquimia, eu escuto muito na neurologia falando isso na medicação. E em relação também ao tratamento, não tem uma receita específica. É muito a depender quem é essa pessoa, qual a idade, o que é que ela faz, quais são os sintomas, o que é que ela deseja, para ir assim direcionar. Então, quanto antes começar, não estou falando de hoje eu tenho uma doença de recebi o diagnóstico, eu vou para fono, físio, TO, nutricionista, odontólogo, psicólogo, tudo de uma vez, não é isso. Mas aí conduzir de forma mais precoce o que é mais necessário. Breno, e a pessoa com Parkinson também pode, ou até mesmo se tornar mais propícia a desenvolver problemas de aspectos emocionais, como a depressão e a ansiedade, ou até mesmo desenvolver o Alzheimer com essa perda de dopamina e de neurônios? O Parkinson, como falamos, causa sintomas motores e também não motores. Então é mais frequente a ansiedade, é mais frequente os sintomas de humor deprimido. Eles tiram bastante da qualidade de vida desde as fases iniciais da doença. Já as perdas cognitivas, como dificuldades de memória, de atenção, de concentração, de linguagem, elas não são esperadas nos primeiros anos da doença. Pode acontecer de um grau muito leve, diferente do Alzheimer, né, que é uma outra doença e cursa com a perda cognitiva precoce. Aqui no Parkinson, as perdas cognitivas podem acontecer, mas nas fases avançadas da doença, né, após muitos anos convivendo já com a doença de Parkinson, quando isso acontece é um desafio, porque tira bastante a autonomia da pessoa, reduz a qualidade de vida e vai precisar de abordagens também específicas, farmacológicas e não farmacológicas. Breno, a gente está chegando no final do programa, mas antes eu tenho uma pergunta rapidinha. Fazer atividades durante a vida que envolvam a estimulação do cérebro podem ajudar de alguma maneira a evitar o Parkinson, de alguma maneira a reduzir ou retardar, no caso, o tempo que ele vai aparecer? Essas atividades, Will, elas entram no grupo de atividades que Daniela abordou mais cedo, que são atividades que, de forma geral, elevam a qualidade de vida, elevam a saúde como um todo. Então, promoção de saúde protege também o cérebro das doenças relacionadas à degeneração, como o Alzheimer e o Parkinson, que são as duas principais. Então, o estilo de vida saudável, e superpassa a saúde física e saúde mental também, é muito desejável. Não podemos dizer que isso exatamente previne a doença, mas isso reduz o risco, isso aumenta a saúde cerebral e aumenta a capacidade do cérebro combater esse tipo de doença. Então, atividades intelectuais, né, que sejam prazerosas e que sejam estimulantes, isso é muito bom para a cognição. Atividades sociais, então, cultivar relações saudáveis ao longo da vida, né, uma rede de apoio, isso reduz vários riscos em saúde, né? Então, isso previne, aumenta a sobrevida, você ter relações saudáveis ao longo da vida. E, então, não sei se isso se aplica exatamente à doença de Parkinson, provavelmente não, mas sim, melhora de uma forma geral a saúde geral do paciente e melhora, reduz o risco de que essa doença seja mais precoce, de que seja mais grave nas suas repercussões. A gente está chegando no final do programa e antes de encerrar, eu vou passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo pela terapeuta ocupacional, doutora em neurociências e professora de terapia ocupacional da UFPE, Daniele Carneiro. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, até de ampliar essa fala que eu sempre pontuo para todas as pessoas que eu já acompanhei e acompanho que tem Parkinson. É que a doença não é que limita a pessoa, né? Primeira coisa é você se destravar, né? Se permitir, porque existem várias alternativas para conseguir fazer. Então, não é um diagnóstico que vai definir a continuidade da sua vida. O que vai definir, o que vai determinar o seu fazer é o você querer e você se responsabilizar pelo seu querer. E aí essa rede de apoio só potencializa isso. Eu quero agradecer, colocar para as pessoas procurarem, né? Sejam as pessoas que têm um diagnóstico, ou que estejam com dúvida, na dúvida procura um médico especialista, que tenha experiência também na área. Procuro familiar, se for um cuidador, estou cansado, também procuro ajuda. Então é isso. E enquanto comunidade acadêmica, né, nós estamos abertos para orientar da melhor forma possível. Daniele, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. Eu aproveito para divulgar que o manual que Daniele falou você encontra no site editora.fpe.br. Você chega lá e procura por Manual de Orientações para Pessoas com Doença de Parkinson. Repetindo, editora.fpe.br e procura por Manual de Orientações para Pessoas com Doença de Parkinson. A nossa equipe também vai colocar o link aqui no YouTube e nas redes sociais da Rádio Paulo Freire. Muito obrigado, Daniele, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE e parceiro aqui do Saúde é o Tema, Breno Barbosa. Gente, agradeço a vocês pela oportunidade de discutir esse tema tão relevante. A doença de Parkinson é um problema de saúde pública e todos nós vamos nos deparar com alguém próximo, né, com alguém que está em dúvida quanto a isso. Eu acho que esse tipo de iniciativa do Saúde é o Tema é uma iniciativa que busca aproximar, né, esse esclarecimento para reduzir o estigma até, né, para a gente trazer conhecimento, reduz o estigma que ainda é muito sério, que ainda paira sobre essa e outras doenças neurológicas. Nesse sentido, a gente espera explorar o espaço do Saúde é o Tema através dos tópicos de neurologia descomplicada, né, como um projeto aí para ser continuado ao longo do ano. A gente conta com a atenção, a divulgação de todos, as parcerias. A ideia é que seja um canal aberto aí para promover esclarecimentos, reduzir o estigma. E estou muito satisfeito com o nível do debate, com a presença da Daniele, que abrilhantou aqui nosso momento. Agradeço também você, Will, e o Gabriel pelo cuidado que tiveram na transmissão, nas perguntas que escolheram muito bem. O saldo é muito positivo e deixo o meu forte abraço em todos e todas. Muito obrigado, Breno, por fazer a parceria aqui com a Rádio Paulo Freire. Eu agradeço em nome de toda a equipe. E eu também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Gabriel Farina, que fez as perguntas junto comigo hoje. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Will, pelo convite. Queria agradecer ao Breno e à Daniele também por essa oportunidade de ter esse bate-papo tão rico aqui com a gente. Muito obrigado, Gabriel, por ter participado hoje aqui do Saúde é o Tema. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo, Isabel Baé, junto com os estudantes de medicina da UFPE, Vitor Ting e Gabriel Farina, com revisão da professora Paula Reis.